Conversas Aleatórias. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Pronto, já estragou o início. Como não era vocês? Assim. Já estragaram os dois. Não sei a letra. Nem eu. Aqui estamos. Eu só sei um, dois, três. Bom, é tudo para dizer isto. O ensaio não tinha sido assim. Peço desculpa aos amigos ouvintes. Mas isto é emissão 1, 2, 3, 123 a conversas aleatórias para domingo, dia 13 de setembro, gravado. A emissão gravada no dia anterior, dia 12. Eu sou o Miguel, ao meu lado esquerdo está o Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes. Boa tarde, bem-vindos. Da minha parte também a mais uma edição de conversas aleatórias. Do lado direito, Joaquim Pereira. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, cá estamos os três da vida errada. Dois deles vão começar já a ralhar com o Carlos Bonaparte, porque ele tem uma falha a corrigir da semana passada, mesmo do final da emissão. O que é que foi cá? Bom, é que eu disse que o artista que nós íamos ouvir a cantar a música da Portela era o Nuno da Câmara Pereira. E não era. Apesar do vibrato até ser tanto semelhante, eles diferem muito, e o quem canta realmente é o António Pinto Basto. Peço desculpa pelo meu erro. A música é exatamente aquela. Nós apenas trocamos o anúncio do artista. Exatamente. O intérprete. Como é? Intérprete. Muito belo. Sim, senhor. Ora bem, nós neste programa temos, como eu já recordei na semana passada, vários tópicos para analisar que servem como base para a emissão em causa. Como notícias, efemérides, frases, exames, histórias, perceberam tudo, não é? Pronto. Nós agora vamos diretamente para uma coisa que foi dita na semana passada. E por quem? Pelo Carlos Bonaparte. Claro. Lá estamos novamente. Tu lembras de Carlos Bonaparte do provérbio? Ele não sabe, nem o Joaquim sabe, só eu é que sei. Só eu sei. Porque eu também sei. Vocês, eu também sei. Tu lembras do provérbio que trouxeste a semana passada? Tenho uma ideia. Não peças a quem pediu, nem sirvas a quem serviu. Não sirvas a quem serviu. Sublinho isso para trazer, e já estamos no primeiro tópico de hoje, uma passagem da Bíblia, e é a primeira vez nestas emissões a três. Rima de tudo, eu a contribuir. Vamos ver se vais contribuir. E então diz assim, já no Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 10. Versículos, pode ser a partir do 41. Isto vem na sequência de Tiago e João terem pedido um lugar, o Joaquim se calhar sabe melhor do que o Carlos, aquela história de pedirem um lugar à esquerda e outro à direita do Senhor quando chegar à glória e tal e tal. Jesus respondeu que eles não sabiam o que é que estavam a dizer. Os outros apóstolos começaram a ficar confusos e mais à frente Jesus diz-lhes assim: quando os outros dez discípulos ouviram isto, ou seja, Jesus a dizer que nem era ele que escolhia quem ficava a um lugar à direita e um lugar à esquerda, é Deus quem vai dar esses lugares àqueles para os quais ele os reservou. E é nesta parte de reservar que os outros discípulos ficaram a ficar confusos, não sabiam de quem estava a falar. Quando os outros dez discípulos ouviram isto, começaram a ficar com raiva de Tiago e João por terem pedido o que pediram. Jesus chamou-os e disse: sabeis como aqueles que se dizem governadores das nações têm poder sobre elas e os seus dirigentes exercem sobre elas a sua autoridade. Mas entre vós, não deverá ser assim. Quem de vós quiser ser grande, deve tornar-se o vosso servidor. E quem de vós quiser ser o primeiro, deverá tornar-se o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. O Carlos já percebeu que eu estou aqui a ser ao servir por causa do que ele disse na semana passada, para não servir a quem já serviu. Eu compreendi perfeitamente a perspectiva, até dos dois, que o Joaquim dizia amém a quase tudo que o Carlos disse. E acrescento aqui uma coisa como a falar em amém. Acrescento aqui, amém e o pai. Exato. Acrescento aqui uma coisa trazida deste capítulo 10 de Marcos, que é compreender essa história de não servir a quem já serviu, porque foi o que tu disseste a semana passada, não há o acolhimento que a pessoa deveria ter, a gratidão e tal e tal. O que eu apelo, e até seguindo o que está aqui, é que a gente nunca tente ficar num lugar de quem é servido. Exatamente. Não sei se estão a entender, que é o que está aqui. Servir os outros. Claro, que é a nossa missão. Claro que, e tal como nesta época, não é para toda a gente. Claro. Não é. Tem de haver umas certas circunstâncias. Analisar a situação, se vale a pena ou analisar. não, e se a pessoa acolhe, se Não é tem capacidade deitar. para E já aceitar. agora mais uma. Não deitar pérolas a De porcos. porcos, exatamente. Aliás, essa frase já vem, não sei se sabe, já vem desde aqui da Bíblia. Essa expressão está aqui. Muitas e muitas são São apanhadas. milenares. Portanto, quem quiser ser grande deve tornar-se o vosso servidor. E claro que, e ouvintes podem estar a pensar isso, mas vou estar sempre a rebaixar-me, eu vou estar sempre a ajudar os outros e ninguém ajuda a mim. Mas o que é que se ganha com o querer exatamente um lugar contrário? De eu quero é que os outros me ajudem, então eu não vou ajudar os outros sem os outros me ajudarem. Então que O ingenuidade é ser grande é servir ou ajudar ou contribuir para a melhoria dos nossos conviventes. Mas ser grande também deve implicar ser grande consigo próprio, ou seja, quando uma pessoa está a servir os outros, já está a ser grande. Para mim, está a servir, sim, quando está a servir, como é que é dizer? Sem estar a pensar, ah, eu vou servir porque assim eu vou ganhar. Não, não é com essa ideia. Claro. É servir, mas cada o íntimo. De livre vontade. O que interessa, o que também acho que interessa mesmo, já uma vez até falamos nisso à conta do bastante programa que era nos Coros Tuas Coro Eu, que devíamos. Como é que eu posso dizer? Tem que haver também um equilíbrio, não é? Ou seja, nós devemos servir os nossos, mas não deixar que os nossos se aproveitem dos nossos serviços. Mas isso não é colocar-te de propósito num lugar de quem quer ser servido. Não sei se percebes. Não é tu avançares, mesmo tu chegares à frente para dizeres eu quero ser servido, eu quero. Não, não, não é isso. Não, pois, não. É isso que eu estou a sublinhar com esta passagem. Exato. E a dizer, falar. Não. Não, está tudo dito. Já deu o sinal com a joelhada a dizer, não, se passa à frente. Então vamos passar à frente. À frente ou atrás. Para servir os outros e não esperar ser servido, porque quanto mais se dá, mais se recebe. Mas isso é um excerto da parede do meu quarto de ontem, não interessa. Carlos Bonaparte, provérbio. Desculpa lá. Ah, Fernanda. Já ouvi a parede do meu quarto. Muito bem. Isto é um off, em off, off. Acho que o microfone estava desligado. O provérbio. Não. Já ouviu porque é a edição de ontem, não é? De ontem. Não, ouviu uma emissão antiga de outros tempos, já não sei de quando. Já não sei se no início do ano. Bom, não interessa. Bom, provérbio. Olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. E eu escolhi este provérbio porquê? Ou faz o que eu te digo, não faças o que eu faço. É essa a expressão correta. Faz o que eu te digo, não faças o que eu faço. Escolhi esta expressão porque ainda esta semana ouvi uma pessoa dar-me muitos argumentos, dar-me muito paleio, acho que é essa a expressão que é mais apropriada, a pessoa dá-me muito paleio, tipo aquelas lições de moral, até também fui buscar uma passagem da Bíblia também, curiosamente, mas não foi... Mas não fui eu, não pensei não já, eu, o Joaquim não. Já está aqui a olhar para mim... Não, até porque o Nuno não paleia, o Nuno fala. E há pessoas que gostam de andar e mandar para lá, basicamente, não é? Do estilo, olha, tu deves ser assim, assim, assim, assim, assim. E tens que lutar por ti, tudo bem, mas lutar por ti segundo os ideais dela. Para chegar ao fim, percebi que nem ela por ela própria luta. E eu, quando confrontei, faz o que eu te digo, não faças o que eu faço. E eu, está bem, mas se tu não fazes aquilo que tu próprio dizes, que moral é que tens para dizer, para fazer alguma coisa? É langa, langa. Pouco tempo depois... Carlos Bonaparte tem menos um amigo no Facebook. Tinha lá bem o Facebook para o meio das conversas. Mas pronto. Ou seja, mas não, mas serve-me de inspiração. Porque serve-me de inspiração porque... Porque há muitas pessoas que recorrem a isso. Quando não têm argumentos, recorrem ao provérbio. Que olha para o que eu te digo, faz o que eu te digo, não faças o que eu faço. Não é? E eu acho que é uma falácia, como é lógico, mas... Eu tenho uma... Um apêndice a isso. Eu também tenho o meu, ainda não tirei. Não quer dizer que se tivesse acontecido comigo, mas eu sei que me aconteceu muitas vezes. Naquele tempo em que ainda se fumava, em toda a parte, uma pessoa chegava ao médico, o médico começava a ver, tal, o senhor tem de deixar de fumar, o senhor não fuma. E ele, de cigarro, na boca não. Estava a parar, não podia ter na boca. Mas cigarro na mão, ali a tirar duas ou três ou quatro ou cinco, e você não deve fumar. E não... Ora, o médico a falar, o que é que eu estava a fazer? Olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Pois, tem que dar as mas isto, é vulgar, essa era coisa. Era o que eu ia dizer, é a teoria pessoa... global que se aplica a muita gente. Eu, por acaso, vou fazer, é raro, mas vou fazer um autoelogio, que normalmente chamo-me cavalo e coisas assim a mim, mas pronto. Mas eu já te conheço aqui muito bem. Portanto, está muito bem que empregues esses termos. Exatamente. Não estejas à espera que os outros digam. Nem espero que os outros digam, ah, não digas isso, porque eles não dizem que é mentira. É verdade, portanto. Desta vez um autoelogio, porque eu tento sempre, aqui um que digo, fazer anos, eu próprio, claro que não é 100% das vezes consigo, mas, e devemos falar nisso mais vezes neste programa, noutras emissões, noutros contextos, nós temos o exemplo da estrada, do estacionamento, olha, ainda agora, antes de começarmos esta emissão, estávamos a falar disto lá fora, de eu dizer o que os outros não devem fazer, mas eu sei que quando sou eu, não faço isso, portanto, evito o mal que critico nos outros. É outra questão que eu também, não só no trânsito, por exemplo, ainda no tempo que se fumava nos restaurantes e nessa coisa toda, eu, como fumador, que era nesse tempo, na sala do restaurante, eu não fumava. Por exemplo, estava a almoçar, a jantar, estava a comer. Apetecia-me fumar lá nos intervalos, e eu vinha cá fora, e então vinha para não incomodar ninguém. No entanto, pegando a mim ou ao pé de mim, ou essa coisa, noutras mesas, estavam fulaninhos ali, puma, e eu a apanhar aquela fumarada toda. Foi uma grande obra de caridade para os não fumadores, e mesmo até fumadores, como era eu o caso, mas que cumpria com o meu dever moral de não incomodar os outros, vir essa lei da proibição de se fumar, principalmente nos restaurantes. Uma pessoa a comer e vir aquela batulada. É pá. Eu nunca fui capaz. Portanto, lá está. Os sinais dá para falar. Olha para o que eu digo, não olhas para o que eu faço. Ali devia olhar para o que eu faço e faz igual. É pena não haver câmaras às vezes na rádio, porque estamos aqui enjoalhadas uns aos outros. Mas, epá, é o que a rádio tem. Se as pessoas vissem o que nós quase aqui a matarmos uns aos outros. O Carlos ia falar. Mas estamos aqui a falar tudo direitinho. E às vezes pijama, até parece. Eu às vezes pijama e tudo. O Carlos ia falar. Mas eu queria dizer, isso por acaso é uma coisa que eu sempre apreciei e que me surpreendeu. Que foi a lei que teve mais aceitação, é assim inicial, teve mais aceitação do que o que eu pensava. Pensava que as pessoas diziam, ah, caralho, não tem jeito nenhum, não sei. Mas não, as pessoas do modo geral, mesmo os fumadores do modo geral, tiveram. Bateram palmas. Porque houve muitos, e eu conheci muitos, que sem algum jeito, agora já nem posso tirar duas, depois estar a beber ali um copo, uma cerveja, ou isto. Não tem jeito nenhum. Ainda houve uma certa tentativa de resistência. Mas a lei foi, veio e para cumprir, e muito bem. Bem, mas não é geral. Eu lembro de uma amiga minha que fumava. E diz ela: ah, eu, enquanto, se me disser alguma coisa, eu pago o cigarro. Se não, eu continuo a fumar. Passado um bocado, lembrou-se e perguntou: está-te a incomodar? Está a vir fumo para aí? Disse: por acaso até está. Não estava. Mas posso contar que não estava. Mas por acaso até está. Houve bem assim uma coisa muito ligeira, mas pronto. Mas depois passou. E apagou o cigarro porque me estava a incomodar. E depois, porque ela sabe que eu tenho problemas de garganta, portanto, se apanho com um bocado de fumo, começa a ficar com falta de ar. E ela teve essa preocupação e depois disse: olha, fizeste-me pensar. E depois, a partir daí, aquilo que ela me foi dizendo é que nunca mais, não é? Mas até aquela altura, aquela sabe. Era a torta e a direita. Era. Vamos. Iam falar? Não, ia dizer, mas pronto, mudando de assunto. Ah, dá a joelha. Está bem. Isso. Lição de história que eu quis trazer hoje. Foi em 1960, creio que em abril, não, o que temos aqui à frente é o gráfico da gravação no computador, mas tenho a ideia de ter sido em abril, setembro, talvez, é parecido, abril e setembro é igual. É igual. É. Mas foi em 1960, pronto, que surgiu o primeiro dos grandes debates televisivos políticos nos Estados Unidos da América entre o John Kennedy e o Richard Nixon. O John Kennedy, e o Carlos, talvez nos seus estudos também se deve ter cruzado com isso, eu cruzei-me, que isto foi objeto de estudo 50 anos depois, porque quem ouviu pela rádio disse que o Richard Nixon, candidato republicano, venceu. Os conteúdos, a calma que ele transmitiu, a postura dele vocal e tal, que o Nixon tinha vencido. Quem viu pela televisão viu um Nixon suado, que já era dele, suava, acho que até no jogo que deve-se lembrar, abaixo do nariz, a zona do nariz e a boca, estava-se para suar e a limpar ali, né? Estava a suar muito. E o Kennedy tinha uma postura mais finesse, mais pneumática. Sim. E quem viu pela televisão, o Kennedy ganhou. Ora, houve mais gente a ver pela televisão, isto na altura já tínhamos milhões de televisores dos Estados Unidos, não era como cá que meia dúzia que tinha, e já se faziam testes a cores, já se tinham feito. Quem viu pela televisão foram muito mais que aqueles que ouviram pela rádio. Foi decretado na opinião pública que o Kennedy tinha vencido, mas logo na altura disse, quem viu pela televisão, o Kennedy ganhou, quem ouviu pela rádio, o Nixon ganhou. Tanto é que esse debate foi fundamental para a posterior vitória do Kennedy nas eleições, ganhou o Partido Democrata contra o Partido Republicano. Imagino que ele deve ter arrependido disso muito logo no dia a seguir ao seu assassinato. Ele quem? O Kennedy. Não se consegue arrepender depois de morrer. Mas entendi o teu tropeadinho. Ora bom, eu trago isto hoje, não é por acaso, porque na quarta-feira houve um debate, não sei se vocês sabem, o país parou, eu estava a jantar e até parei o garfo e fiquei com a boca aberta a ouvir o debate. Tem graça, eu parei a minha cabecinha e os meus olhinhos, porque eu não vi, nem ouvi, nem nada. Ouvi eu, se não vê essas coisas, pois não tem base jurídica para comentar. Eu já tenho as bases antecedentes, não é os antecedentes, que interessa aí. Espera. Eles já vão com a história estudada, vão para ali. Já vão lá. Oh. O debate entre o Pedro Passos e entre o plano poupança cristão e o anticristo, o PPC e o AC, foi muito católico aquele debate. E entre o Passos Coelho e o António Costa, eu ouvi pela rádio, em direto, não todo, mas a partir das 9:50 foi depois de jantar. Pela rádio, o Passos Coelho tinha ganhado, para mim. Por causa da sua voz mais calma, sempre foi, não interrompia, ou pelo menos raramente interrompia o adversário. O António Costa, e às vezes parecia que estava num taco a falar. Quem ouve na rádio, exato, exaltado e sempre a interromper, e você tem saudades. Às vezes, eu até comentei com quem estava ao meu lado que parecia estar num tacho por vezes. No dia a seguir, e lembrei-me desta história do Kennedy Nixon, quis ver pela televisão. Também era só escolher. Deu em direto na RTP1, na SIC, na TV, na SIC Notícias, na TV24, na RTP Informação. Não havia televisão nesse dia para quem não queria. Não, foi um abuso. Eu até nem sei até que ponto é que isso não devia ter sido ilegal. Porque... Não, isso é legal. Então compro lá. Foi tudo combinado, já, precisamente com os partidos e com as televisões. Bom, não interessa. E eu fui ver, e realmente, quem via pela televisão, o Costa foi mais assertivo, mais forte, mais... O Passos Coelho toca uma porta um bocado. Parece mais... cansado e ao mesmo tempo mais resignado, assim, mais calmo a mais às vezes, e o António Costa mais forte, mais combativo, digamos assim. Portanto, na minha opinião, quem ouviu pela rádio diria que o Passos Coelho parecia melhor, quem ouviu pela televisão diria que o António Costa parece melhor, mas a minha questão é, e acrescento um aspecto à lição de história, a minha questão é, em que meio de comunicação social é que eu posso provar que nenhum deles ganhou? Porque, na verdade, aqui foi quase um convite à abstenção. Claro. O seu tempo foi assim, no meu tempo não foi. Mas com o seu governo socialista, não, mas você, quer dizer, o que eu esperava dali era, o que é que vamos fazer com o emprego? Um dizia, nós vamos apostar naquilo com os dinheiros, e o outro dizia, não, esse dinheiro serve melhor para a saúde. Não, mas a educação, o que é que vamos fazer? Um dizia, vou investir muito para termos uma educação, uma juventude, uma geração muito qualificada e melhores empresas. E o outro não. Vou investir para quê? Depois de ter ainda mais desempregados, estava à espera de... E só ocupou para aí 30% do tempo. Porque o resto foi o tempo do Sócrates, foi esses 4 anos, e ainda por cima eu estava à espera, sobretudo da parte de Passos Coelho, que ele trouxesse ideias para quem vai ser primeiro-ministro pela primeira vez. Ou quem quer ser. Porque nesses 4 anos não foi ele que governou, foi quem estava lá fora que estava a ditar as leis. Portanto, eu estava à espera de algo mais. Por isso é que eu pergunto aos dois... Em que meio de comunicação social é que vocês viram, que é para me confirmarem que os dois perderam? para mim perderam os dois. Eu só me surpreende é como é que. E depois sou eu que estou na utopia. Tu esperavas que fosse isso que eles fossem dizer? Lógico que não é isso que eles iam dizer. Não, disseram, mas. Também disseram, mas a maior. Sobretudo na Segurança claro. Social, pegaram ali muito aspecto como é que vamos fazer, como é que vamos fazer. Eu sei mas, saber. Nem falou da educação. Eu sei saber, nem ter visto. Mas eu já sabia que eles iam puxar. Coisa já batida. Mas você fez. Eu já sabia que ia acontecer isso. Ora, iam para ali com ideias luminosas para reconstruir o país. Nem pensar. Mas é assim, eu para mim ganhou o Passos Coelho. Porquê? O Passos Coelho não apresentou propostas. Quase nenhuma. O António Costa, ao longo do seu, da sua campanha, foi apresentando e foi retificando. Não foi, ele foi acrescentando. Cada semana que passa ele revela na televisão mais algo mais, algo mais do programa do PS. Mas ele já retificou algumas coisas. Não foi da TSU, mas ele já, por exemplo, aquela questão da TAP, ele disse, não, nós vamos privatizar, nós vamos recuperar e depois vamos lá ver. E mais algumas coisas que eu fui vendo também. Olha, uma coisa é essa, agora as legislativas é para eleger o Presidente da República, não é? O Primeiro-Ministro. Aí é o Primeiro-Ministro. Eu não percebo nada disso. Estou sempre atrás. Ou não sabe que a Catarina Martins é candidata. Você vai votar nas autárquicas. Mas quando é que é? Dia 4 de Outubro. Mas é para pois, mim. Mas é para, mim... para o Presidente é depois. O Costa, o Costa foi mais. O Carlos estava a dizer para a escolha ganhou. O Costa foi melhor em relação a números e factos. Porque foi o único que levou para lá os gráficos, os números concretos, ainda as indicações. Mas mesmo aí, estava sobretudo a falar do passado. Pois é assim, mas não vou números. Pois é assim, aquilo que tu referiste, referi muita gente. O Passos Coelho estava visivelmente cansado. Ou agastado, ou o que é que fosse. Bom, primeiro, tínhamos aqui em conta de que ele tem feito muita coisa que muitas pessoas demorariam muito tempo a fazer. Ele e o governo dele têm feito muita coisa que... digamos assim, que fez em pouco tempo, ou procurou fazer em pouco tempo, quando muita gente, e tal, isto, vamos lá analisar isto, daqui a 2 meses vemos o resultado. No máximo daqui a meio ano, aliás, no mínimo daqui a meio ano temos uma resposta. E há lá coisas que fez em 2-3 semanas, ou procurou fazer em 2-3 semanas, ok, por exemplo, isto, esta questão do novo banco lá foi adiada, mas é este governo, por muito mal que algumas coisas possam ser feitas, uma coisa é certa. Que eu acho que é inquestionável. O nosso país está melhor. É certo que também não podia piorar muito mais, mas está melhor do que em 2011. E reparemos que ele aprendeu a governar. Porque as primeiras pessoas que ele escolheu. Ele teve que ser primeiro-ministro, é verdade que tu dizes. Eu acho que ele teve que ser mesmo primeiro-ministro, porque ele teve que substituir pessoas que eram da confiança dele e que lhe treinam confiança. E ele teve que. Por mãos à obra, teve que. Não é? E mesmo quando Paulo Portas demitiu, ele não se demitiu, soube ser forte. A coisa. Isso do país está melhor. Há uns números que sim, outros números que não. Achaste, se tivesse subido o debate, tinhas até confirmado isso de um lado e do outro. Mas são perspectivas. Não, digo eu não, em questões sociais, não, no modo social, não digo em números políticos. Mas isto sou eu. Sou eu. Sim. As efemérides a cargo de Joaquim Luís. Portanto, isto refere-se ao dia 10. Que foi na quarta... Terça-feira. Quinta-feira. Portanto, neste dia, em 1756, foi criada a região do Douro, uma das mais antigas do mundo. Parece mesmo que é a mais antiga. E que agora até nesta semana deu origem a uma novela. É verdade. Para as bandas a três. Coração de Ouro. No mesmo ano, no mesmo dia, em 1898, foi assassinada a Imperatriz Sissi, que era daqueles lados da Áustria, daquilo, que se tornou conhecida para nós, principalmente, que não conhecíamos nada daquelas histórias mundiais, que deu origem a um filme que foi muito visto e muito adorado porque foi interpretada por uma atriz a Romy Schneider. E claro, e quem vê, eu não sei, muitas pessoas não sabem como é que era a Imperatriz Sissi, mas para nós ficou como sendo a imagem da Romy Schneider. Foi um grande papel que ela desempenhou. Mais tarde, no mesmo dia, em 1993, morreu José de Azeredo Perdigão, com 96 anos, que foi o senhor que pegou na Fundação Carlos Gulbenkian e em quem o senhor Gulbenkian delegou todos os poderes para gerir essa fundação. Carlos Gulbenkian, que apareceu, a fundação apareceu nos finais, os inícios, finais dos anos 50 e inícios dos anos 60, que foi também quando morreu o Gulbenkian. Foi nos anos 50 ainda que morreu. Está fechado? Está fechado. Está fechado. A notícia, a primeira de hoje, e a única, vai fazer-nos, a mim e ao Joaquim, recordar um assunto que trouxemos há poucas emissões aqui. A protagonista é Michelle Carter, uma jovem americana de 17 anos. Já agora, para situar, estou a ler uma notícia publicada no dia 7, segunda-feira. A Michelle Carter teve uma conversa eletrónica, ou seja, suponho que foi uma conversa escrita num chat, num fórum de conversação na internet, com Conrad Roy. Isto em julho do ano passado, há pouco mais de um ano. A Michelle Carter disse ao seu namorado, escreveu: aqui não és feliz, nunca serás feliz, no céu serás feliz. Limita-te simplesmente a fazê-lo. Fazê-lo e para o céu. A Michelle, quando escreveu isto, já sabia que o Roy não estava, o Conrad Roy, não estava a passar por um bom momento, porque ele sofria de depressão e estava a pensar no suicídio. Nesse mesmo mês, o Conrad Roy matou-se. Morreu sufocado com monóxido de carbono dentro do seu próprio carro. Agora, a Michelle vê-se acusada de ter incitado, de ter até provocado o suicídio do jovem, e pode ir a julgamento por homicídio, claro, involuntário, mas da forma como pode ter contribuído para o suicídio, ela pode ser arguída. Relacionado com isto, relacionei eu, porque não teve relação. Dois dias depois, surge o bastonário da Ordem dos Psicólogos, em Portugal, que dizem que hoje em dia, estamos a falar de Telmo Mourinho Batista, hoje em dia temos formas de intervenção terapêutica que em alguns casos podem reduzir os suicídios futuros em mais de 50%. Isto porque no dia 9, quarta-feira, foi o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Então, Telmo Mourinho Batista pediu à população portuguesa para estar atenta aos sinais de alerta do suicídio para poder ajudar quem está em risco. Lembrando que há intervenções, como eu já disse, que podem evitar mais de metade dos casos. Não sei se lembra, Joaquim, falámos aqui sobre o ter cuidado com o que se diz às pessoas, mas mais do que isso, estar atento ao que nos rodeia. Exato. E essencial. Porque quando uma pessoa... E ter muito cuidado também com o que nos rodeia. Porque às vezes misturar as duas coisas, dizer as verdades, mas de uma forma não muito... Atenção, há verdades e verdades. Quando uma pessoa calha de encontrar situações de depressão profunda, temos de ter cuidado e procurar uma maneira positiva de levar essas pessoas a encarar a coisa de modo diferente, animá-la, mas é difícil, mas às vezes consegue-se. E estar atento aos sintomas, que é o que o Telmo pede aqui. Claro que para isso é preciso perceber e preciso estudar, ou pelo menos ter um mínimo de noção, um esclarecimento sobre quais são os sintomas que podem dar indícios no mundo de... que corremos, no mundo que corremos, infelizmente, é difícil porque as pessoas são tal maneira egoístas. E não dão, muitas vezes não dão tempo. Em que temos música? Muitas vezes as pessoas não dão sinais de que estão doentes e não recorrem aos cuidados de saúde. O Carlos já está muito calado, mas acho que vai falar. Está a correr uma revolução. Bem disse que os cuidados iam dar mais sinal. Sim, a verdade é que... Como é que eu posso dizer? A verdade é que... É uma questão muito complexa, dizia hoje aqui, não só porque as pessoas hoje são muito egoístas, mas também porque eu acho que é muito difícil. Hoje há muitos tipos de sinais que podem indicar um suicídio. Isto é uma situação que a mim particularmente me toca, porque há uma amiga minha que eu acho que está muito próximo de o fazer. Mas eu acho que está muito próxima, não porque ela tinha dito, ai, vou fazer não sei quanto, não sei quê. Ela apenas fez uma pergunta a mim e a outra pessoa. Mas tem-se afundado e tem estado cada vez mais ausente. É uma pessoa que se tem fechado cada vez mais, uma pessoa que está a desistir de tudo. Ou seja, ela não está a dizer, ai, eu vou fazer, olha que eu disse a chamada, olha que... Não. Ela está a fazer precisamente o que é um verdadeiro sinal de quando uma pessoa... Quando eu sou uma pessoa que eu digo, ai, onde é deste chamado, não sei o quê. É só conversa. Mas, parte, também já conheci um caso de uma na pessoa maioria que... das vezes é, já conheci uma pessoa que, diz, que disse, eu um dia mato-me, eu um dia mato-me, e um dia mato-me, e um dia matou-se. Eu... É? Mas, por não, norma, o sinal é outro. Eu nunca disse que me ia matar. Mas eu já contei aqui ao Nuno, e ele deve se lembrar disso. Sim, sim. Na fase, nos anos 20. Nos meus anos 20, eu era mais utópico, agora já não sou tanto. Eu pensava num mundo maravilhoso, que todas as pessoas se deviam amar, que todos devíamos dar-nos bem uns com os outros. Mas comecei a analisar que era precisamente o contrário, que cada vez havia mais falsidade, havia mais inveja, havia isto. E aquilo começou-me a bater. E também na política. Eu imaginava certos políticos de uma maneira, pensava que agora é que isto vai ser e que não vai ser. E precisamente via que vinha sempre pior. Lembrei-me de uma história antiga, de um lá para as Arábias, de lá para um sítio qualquer, um fulaninho, o rei, o califa, lá que era um bandido, matava e a direito, e a torto e a direito, foi lá visitar uma aldeia qualquer. E uma velhinha lá no meio, ah, que Allah vos proteja por muitos anos, que vos conserve por muitos anos entre nós. Os que o rodearam, viraram-se. Que rodearam, viraram-se para lá. Então ele é assim e tu ainda queres que ele dure? Pois, porque eu conheço a ele, já conheci o pai dele e já conheci o avô dele. E isto cada vez veio a ser pior. Portanto, o que vier atrás deste também ainda vai fazer pior. Portanto, mal por mal, que nos conserve este. E foi isso que me fez andar assim com a cabeça um bocado baralhada. Tive a sorte de começar a ver colegas meus a virarem o capacete, ou seja, a ficarem meio esmarados. E então tive, consegui fazer uma psicanálise a mim próprio e ver que eu não ia a lado nenhum. Porque também, nessa circunstância, também cheguei a pensar no suicídio. Não pratiquei por dois motivos. Primeiro, porque não tinha coragem, não sabia qual era a maneira que havia de fazer isso. Mas depois comecei a pensar, epá, este mundo já são só dois dias, vou-me agora estar a chatear com isto, que vier atrás que feche a porta e seja o que Deus quiser. E afastei-me desses problemas todos. Isso foi uma autoavaliação, mas o que eu alento aqui, seguindo as palavras do Tom que ouvimos, é, claro que nós não adivinhamos, não somos médicos e, como eu estava a dizer, muitas pessoas nem sequer dão sinais exteriores. Mas certa cautela quando se tem certa conversa com determinada pessoa que já está em baixo. Exato. Ah, isso tem de se ter. Isso aí é essencial. Procurar animal e ver se ela vira. Mesmo que seja que haja uma verdade, como eu estava a dizer, que haja uma coisa, um conselho, não é um raspanete, mas não. Alguma coisa para dizer, ou evita-se, ou diz-se de outra maneira. Eu acho que uma pessoa quando está em depressão ela tem que ter um trabalho contínuo. Não é só um conselho aqui, não. Tem que haver um trabalho contínuo. E o trabalho contínuo deve ser ensinar a pessoa, porque eu acho que o fator que leva muitas pessoas à depressão, não será o único, mas pelo menos o meu, o que me levou a uma depressão durante mais de uma década, era eu via os outros viver e eu não sabia viver. Por sorte, eu orientei-me a mim próprio e consegui e consegui dar a volta. Consegui encontrar o meu modo de viver. Nem todas as pessoas e praticamente ninguém consegue isso. Foi o que aconteceu comigo. Também olhei à minha volta e comecei a ver. Isto não leva a lado nenhum. E dei a volta. Consegui, sim. Ninguém se apercebeu de nada. Não é como agora, que as pessoas já tomam mais deviam tomar mais atenção a esses problemas. Mas nunca ninguém se apercebeu que eu estava nessa fase. O que é certo é que eu dei a volta e felizmente cá estou hoje, até ver com a cabeça ainda a bater bem. Penso eu. Com a cabeça entre as orelhas. É verdade. E com o nariz à frente. Esta semana temos insólito ou não? Não. Então posso dar aqui uma coisa que me ocorreu como insólito de certa parte, mas é um insólito notícia. Uma passagem breve. Permites-me? Permitem-me? Sim, já íamos já com a música. Sim. Pronto. Então, é um insólito, que é um insólito que não tem piada nenhuma, mas enfim, é uma ironia, vamos chamar assim. Há em Meca uma mesquita que é das maiores do mundo, que tinha uma série de gruas em cima, porque estava em reconstrução para alargamento. Pronto. A ironia da vida é que uma dessas gruas caiu devido ao mau tempo, destruiu parte do templo, e aquilo que não tem piada nenhuma, como é lógico, é que mataram pelo menos mais de 100 pessoas, já terão morrido. Na queda das gruas. É, mas... não entendi. Com a grua a cair, por causa da grua ter caído. Na queda das gruas. Sim, pois a ironia está nisso, ou seja, o que levou para destruir, o que levou para construir um edifício... Acabou por gerar destruição. Não foi o mau tempo que gerou destruição. Foi o mau tempo que fez cair a grua, mas o que... Ou seja... O que se ia para renovar acabou por fazer pior do que exatamente. Se... Mas isso acontece. Deixa ver, claro. Se foi numa mesquita. É, sim. E aquilo costuma estar sempre muito, muito... Estava à pinha. Muito à pinha e eles calcam-se uns aos outros. Vamos fechar com a música brasileira Desliga o celular, desliga o celular. O que é um celular? Desliga. Escolhe, Carlos, qual é a música que vai fechar, que nós não sabemos também. Ah, não era essa? Pensei que a minha tinha ficado... Ah, desliga o celular aqui para um recado que ninguém percebeu. Sim. Ah! Mais. Por acaso hoje esqueci. São tantas coisas a pensar. Tenho que pedir perdão ao estimado ouvinte por ter ouvido assim uma musiquinha pelo meio, mas pronto, passou rápido. Foi um intermédio. Foi um jingle. Exatamente. E de fundo, estou a gravar. Bom, a música que eu escolhi... isto é muito interessante porque nós, os programas são gravados de ordem diferente à hora em que eles vão para o ar. Eu gravei o primeiro programa das... A ideia até conhecida, das 5h30, para depois fazer parte do programa das 6h, enfim. Bom, isto para dizer que... a música que eu escolhi, ouvi por acaso nesse programa. Não fui eu que escolhi essa música, mas escolheram e realmente acho que é lindíssima. É de uma cantora, de uma cantautora, que é um símbolo, é uma embaixadora da cultura latino-americana e que se chama Violeta Parra. E a música, é claro, se calhar acho que é o seu One Hit Wonder, que é o Gracias a la Vida. One Hit Wonder, para quem não sabe, é um músico que tem um grupo. Tem um grande êxito, mas depois não tem mais nenhum. Só é conhecido por causa daquela música. Exato. Ela, claro que lá no Chile será conhecida por mais, não é? Mas assim o seu sucesso internacionalmente só conhecemos essa música. Exato. E então, eu escolhi esta música porque... E já que falamos aqui nessa questão dos suicídios e ajudar o próximo e não sei quanto, não sei o quê... Eu acho que aquilo que nós devemos fazer acima de tudo é agradecer por estarmos vivos. Eu lembro-me desta semana, fechou um ciclo terrível para mim, do mês de agosto, foi um mês terrível para mim, e eu então, agora pude respirar um bocadinho mais fundo e pude sempre, e quando cheguei à minha consulta de psicologia, nessa semana, aquilo que eu disse à minha psicóloga foi, bem, foi realmente um mês muito mau, etc, mas, bem, se isso aconteceu, se eu tive esses momentos maus, só quer dizer uma coisa, é que eu estou vivo. Porque se eu não estivesse vivo, eu não tinha vivido esses momentos maus, não é? Se eu passei por eles, é tempo que eu estou vivo. E só por isso vale a pena ter passado o que passei. Recordando o título e intérprete? Título: Gracias a la Vida. Intérprete: Violeta Parra. Orquestração: sei lá. Joaquim Pereira.